Rádio Socorro, a rádio mais tradicional da cidade. Bom dia, você está ouvindo Manhã Cabocla. Rádio Socorro, muito mais rádio, muito mais você. 5:34. Bom dia, você está ouvindo Manhã Cabocla.